em chegar devagar. Na batida samba rap também quero festar. Curtir um som com os manos que já sofreram demais. No corre por melhorias e direitos iguais. Um salve aos nossos ancestrais que começaram essa luta. Se você se acomoda, mude sua conduta. Nossa história, irmão, não pode ser esquecida. E traçando novos planos, vamos que vamos na lida. Pra lutar e vencer e um bom lugar conquistar. Levanta o ânimo, parceiro, chega e vamos cantar, cantar. Tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, minha gente. Então vamos cantar, rapaziada. Tristeza pra lá, canta forte, canta alto, é isso aí, que a vida é isso aí. Vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Basta você acreditar, guerreiro. A vida vai melhorar. Vamos cantar e nos lembrar de zumbi. Na luta todo dia, vamos prosseguir. Vencendo o preconceito e a discriminação. Conquistando novo espaço, mais autovalorização. Na união, chama os irmão, levante a mão, grite roll. Já era a escravidão, a corrente se quebrou. Não caia nessa de crack, oxi e alcoolismo. Consciência, meus irmãos, todo dia é preciso. Se muito já conquistamos, não podemos parar. Como o irmão Luiz Gama, devemos continuar. Outro exemplo a citar é Steve Bick Mandela. Valorize a nossa raça e sempre lute por ela. Dia 20 de novembro vamos comemorar. Por toda a nossa conquista, manos, vamos cantar, cantar. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.